Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais. E começamos a Floresta desta semana com os Blues Magoos, uma banda norte-americana de Nova York, uma banda pioneira do som mais psicadélico em meados dos anos 60. Foram mesmo uma das primeiras bandas a colocar na capa de um disco a palavra psychedelic, como era moda na época. Aliás, o álbum de estreia de 1966 tem como título precisamente Psychedelic Lollipop, e foi a esse disco que fomos buscar o tema de abertura da Floresta, Sometimes I Think About. Vamos continuar pelos Estados Unidos da América, neste caso por Michigan. É de lá que saíram os MC5, uma banda um pouco mais roqueira, mais garageira. É aqui que o punk, por exemplo, foi beber muitas das suas lições. O registro de estreia dos MC5, Kick Out the Jams, é, na verdade, um álbum ao vivo, gravado em Detroit, na sala Grand Ballroom, durante duas noites, no Halloween de 1968. E nesse disco, e para lá da faixa bem mais conhecida, o tema Kick Out the Jams, está, por exemplo, esta Motor City is Burning. São os MC5, na edição desta semana da Floresta Encantada. Uma das músicas do álbum de estreia ao vivo, Kick Out the Jams, saiu em fevereiro de 1969. My hometown burning down to the ground. So cold, you were a fire. Oh, Floresta Encantada, primeiro com MC5 no álbum Kick Out the Jams, um álbum gravado ao vivo, lançado pela Elektra em 1969. Escutámos Motor City is Burning. Entretanto, os Fallen Angels, uma banda norte-americana formada em Washington, D.C. em 1966, não teve muita duração esta banda, apesar de ter lançado dois discos, incluindo It's a Long Way Down, de 1968, e onde podemos encontrar esta faixa Look at the Wind, e que passa hoje, rodou hoje, aliás, na Floresta Encantada, os Fallen Angels. Entretanto, passamos para um nome que também não lançou muitos discos, mas lançou dois trabalhos essenciais durante os anos 70. Estou a falar de Ramesses, do músico Kimberly Barrington Frost, e como disse, lançou dois discos que se tornaram peças de culto durante os anos 70, apesar de ele nos ter deixado também muito cedo, morreu em 1976. Os discos são Space Hymns, de 71, e Glass Top Coffin, de 1975, mas vamos até ao primeiro álbum, de 1971, em que Ramesses foi ajudado em estúdio por alguns músicos que mais tarde, isto é uma curiosidade, mais tarde iriam formar os 10cc. Kimberly Barrington Frost foi músico, passou pelo jazz, teve uma série de bandas até se estabelecer com o nome Ramesses. Foi com este alter ego que assinou pela prestigiada Vertigo Records e por aí então lançou os álbuns Glass Top Coffin e o disco que está hoje na Floresta Encantada, Space Hymns. E desse trabalho vamos ouvir a faixa Life Childs. Thank you. comfort me, life child, so that my spirit could be free, life child. We left you hanging on a hill, why won't we ever do? Landscapes in sound, revealing ocean, waves of his mind were set in motion, lost in a wonderland of color and of sound. My friend Jack eats sugar lump. Primeiro na Floresta Encantada, sons mais espaciais, como não poderia deixar de surgir num disco que tem como título Space Hymns, saiu em 1971 do músico Ramesses, escutámos lá atrás Life Child. Entretanto, momento mais garageiro a cargo dos The Smoke, uma banda britânica que lançou em 1967 o seu único registro, It's Smoke Time. Este tema que acabámos de escutar é talvez o maior sucesso comercial dos The Smoke, My Friend Jack. Chegou, por exemplo, ao número 2 na tabela de vendas da Alemanha, a número 45 na tabela de singles do Reino Unido. No entanto, é uma música que foi banida da BBC devido à temática sobre drogas que surge na música My Friend Jack. É um tema de 1967 a rodar hoje na Floresta Encantada. E agora vamos para as GTOs, uma banda de Los Angeles, formada apenas por mulheres e com uma duração muito curta, mas que deixou muitas sementes para o futuro do rock no feminino. A banda formou-se em 1968 e durou apenas até 1970. Os seus elementos gravitavam muito à volta de Frank Zappa. As várias músicas deste grupo, GTOs, Girls Together, Outrageously, e só lançaram um álbum com produção de Frank Zappa, lançado em 1969, o registro Permanent Damage, e desse trabalho escolhemos da Eureka Springs Garbage Lady, as GTOs na Floresta Encantada desta semana. She's a exactly clear. Well, there's a man with a gun over there. He's telling me I've gotta beware. We gotta stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going round. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Hey, young people, they're speaking their minds, meeting so much resistance from behind. Gotta stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going round. A Floresta Encantada, nestes últimos minutos, com os Magic Ship, uma banda norte-americana de Nova York, uma banda que evoluiu de outros grupos, como os Primitives ou New Primitives, bandas que faziam especialmente versões de grupos da chamada invasão britânica de meados dos anos 60. Os Magic Ship só fizeram um disco, saiu em 1970, e lá pelo meio fizeram um medley com dois temas, o Down by the River de Neil Young e também For What It's Worth de Buffalo Springfield, e escutámos precisamente esse tema, um tema longo, Down by the River Medley, a proposta de Magic Ship, banda de Nova York, nestes últimos minutos. Para trás ficaram as GTOs de Los Angeles, só formada por mulheres, esta banda que nasceu em 1968, durou apenas até 1970, e uma banda que contou com produção de Frank Zappa no único disco, Permanent Damage. Escutámos a faixa da Eureka Springs, Garbage Lady, das GTOs. E como temos aqui esta associação a Frank Zappa, por que não passarmos agora para o espaço Zuvi Zeva Zappa? Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. E hoje, no espaço Zuvi Zeva Zappa, uma música gravada ao vivo em 1971, em agosto de 1971, em Los Angeles, e tema que foi incluído no registro Just Another Band from LA, com a assinatura dos Mothers of Invention, a banda de Frank Zappa. A música tem como título Call Any Vegetable, e esta é a versão ao vivo, gravada então em agosto de 1971. Frank Zappa. Pick up your phone. In the vegetable kingdom, they think, what can I say? Sometimes they think, where can I go? Where can I go to get my poodle clipped in Burbank? At Ralph's Vegetarian Poodle Clipping. Where can I go to get organic vaseline for my intercourse? Swahili restaurant where you where can come can I go to get my jeans embroidered at Fullerton? At Jeans North where nothing fits. Where can I go to get my zipper repaired? Who gives Hollywood? A fuck anyway? Where can I go to get my speakers fixed? Hey, where can I go to get my exit at lights? At Jack LaLanne where Hamburgers can I go on 312 to get my Whittier stomach Boulevard? Pumped? Where can I go to go up the street? Hey, Dee-Doo. Questions, questions, questions flooding into the mind of the concerned young person today. Shoot, shoot. Ah, but it's a great time to be alive, ladies and gentlemen, and that's the theme of our program for tonight. Shoot, shoot. It's so fucking great to be alive is what the theme of our show is tonight, boys and girls. Shoot, shoot, shoot. And I want to tell ya. Shoot, shoot. If there's anybody here who doesn't believe that it is fucking great to be alive, I wish they would go now because this show will bring them down so much. God bless America. Land of call it a vegetable. The vegetable will respond to you. consenting adult, we want you to call today. In Los Angeles, the number is Richmond 96135. In Downey, it's 347-8932. Call it direct, call it collect, but call it today! O espaço Zuvi Zeva Zapa da Floresta Encantada, em que tentamos uma vez por semana passar música precisamente de Frank Zappa, e hoje Call Any Vegetable, ao vivo em 1971, em Los Angeles, num disco, um tema retirado do disco ao vivo, claro, Just Another Band from LA, que saiu em 1972. Estamos mesmo na reta final da Floresta Encantada desta semana, e para o fim fica o músico francês Jean-Jacques Perret, um dos impulsionadores da música eletrónica, ou música feita à base de sintetizadores. Foi um dos primeiros nomes a ter sucesso comercial com temas feitos à base do sintetizador, especialmente o sintetizador Moog, e é ao disco de 1970 que vamos agora, um dos maiores sucessos comerciais então de Jean-Jacques Perret, o registro Moog Indigo, e como o nome indica, está presente aqui muito o sintetizador Moog. Vamos escutar a faixa EVA, é um dos temas mais reconhecíveis de Jean-Jacques Perret, a fechar então a Floresta Encantada desta semana. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira,